0019-09. Papa Tango Oscar Lima Hotel, estamos em curso Kilo, prossiga. Papa Tango Oscar Lima Hotel, guarde cópia. Azul 4082, autorizado Juliette para o portão 03. Dia Juliette, foguete 3, azul 4082, obrigado. 0, 0, 0. Goma 556, bom dia, autorizado a linha de decolar, vento na 60 graus, 08 nós. Autorizado a linha de decolar, Tango Oscar Lima Hotel, pronto, cópia. Papa Tango Oscar Lima Hotel, autorizado, Serra November, India Charles, e a rota do plano de voo, nível 105, decola da pista 17, restrito no corredor Axé, até a liberação no controle, transponder 5126, frequência do controle 1 no 9.8. Papa Tango Oscar Lima Hotel, corrigindo, transponder 5126. Papa Tango Oscar Lima Hotel, aconselhamento correto, confirme, PLB. 04 copiado, Papa Tango Lima Oscar Lima Hotel, para acionamento e táxi, chame torre 1 no 8.95. Então 38195, informação em curso Kilo, pronto, cópia. Então 38195, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via rota do plano de voo, nível 340, saída da El, Leda, transição Bótiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponda 5111. Está com o controle de Salvador, 1 no 9.8. São 3895, aconselhamento correto, recorte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, é bom, 790. 98, obrigado. Autorizado é o 39 ou 37? Autorizado 370. 370, obrigado. Solo Salvador, é o voo no 790, por bem que está no mesmo. Salvador, o voo 790, por bem que está no mesmo, na 8. Voo 1790, autorizado a acionar, reposta pronto para o táxi. Passaremos, 797. Então, 3895, autorizado a acionar, reposta pronto para o táxi. Voo 962, gente, curta. Voo 962, gente, curta. Voo 962, gente, curta da torre. Salvador, voo 962, boa tarde, tá visual voo 90, baixado trabalho. Gente, pouso autorizado, vento 90 graus, 099, voo 962. Eu posso dar 90, 962. Patan Góis Calimatel, prossiga. Ah, não pode seguir, acionado todo o ataque, com 05 a bordo. 7 a bordo, alternando o Serra Bravo de Jack Papar, autonomia de 3 horas e 30, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via parte 1 no táxiway. Índia, quando pronto, chame torre 1 no 8, 195. Ajuste 1 no 0, 1 no 9. Entre o táxi, capão de espera da pista 1 no 0, 6. Quando pronto, chame 295, 1 no 0, 9. O 790, atento à aeronave realizando um reboque do portão 05 para a entrada do pátio 3. Cidade de ingresso, Oscar Lima, hotel táxi via pista, porta linha de front, capiteira 17. Zero graus, 99. Autorizaria de decolagem 135. amanhã, reporta pronto para iniciar decolagem. Afirmo. Afirmo. Bruno 962, sala 57, direito, 211. 211. Salvador, 1962, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, 1962. Para o táxi 3131, distância 2 para 5, 1 8 5, Borges, 3 horas e meia, Guarulhos, Galeão. 1895, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via parte 1, no táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 1-8, décima 95, ajuste 1-0-1-9. Quando 0-9, autorizado para o ponto de espera da pista 1-8, até mais. Alfa, antes da Juliette, com o Borges. Sou 1962, após táxi do Airbus 321 Natan, autorizado Juliette para o portão 07. Gente, após o táxi Natan, ingresso Juliette, portão 07. Ali mantém, pista na 0. Ali mantém, pista na 0. Acho que ali mantém a decolada 01, chama o controle, 119 decimal 3, 119 decimal 8. 98, obrigado. Bruno 790, decolada 01, chama o controle 119, decimal 8. 198, Bruno 790, um bom dia. Bom dia. 3895, decolagem autorizada, pistola 0, vento 190 graus, 190 nós. Oi, boa tarde, está 3604, estabilizado no ILS da 10. Estão 3604, já avistado, continua a aproximação, guardando a pista Cheque o tempo autorizado, já entrou no 7-0 graus, 1-0-2. Valeu, pouso, baixo e travou, tá 3604. Tá 3895. Decolado 03, chama o controle 199-8. 198, bom dia, bom serviço a todos. 1864, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via rota do plano de voo, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5157, frequência do controle instalador 119.8. Autorizado Marcelo, nível 350, 17, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, 157, transponder, e 119.8, controle de Salvador, 184. Gol 1864, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá bom, obrigado. Polo azul 4144. Azul 4144, para Confins, informação curso Kilo, guarde cópia. Isso aqui, mas escuta. Polo Salvador, 362, o Tele 6213, Kilo, confere, número 2 para cópia. Azul 4076, estabilizou. Rede Azul 4076, agora pista livre, QNH 0019, reporta a baixada travada no terra. Bora. Informação quilo em curso, guarde cópia número 3. Salve Salvador, Tan 3604. Tan 3604, autorizado Alfa Juliette para o costão 05. Alfa Juliette 05, Tan 3604. Azul 4144, pronto, cópia. Partida. Azul 4144, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5150, frequência do controle Salvador, 119.8. Pode confirmar a saída, Brincante? Confirmando, saída Arbor, elefa. Teste autorizado. Confins 360 conforme, decolagem 10 na Arbor, transição Elefa, 5150, transição 19.8, controle azul 4.4. Depois, 4076. 19-118. Azul 4144, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Oceaner 6213, pronto cópia. Oceaner 6213, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, e a rota do plano de voo, nível 360. Saída da El Leda Irumi, decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5141, frequência do controle Salvador, 119.8. Oceaner 6213, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. Força aérea 2526, pronto cópia. Tampo, já está na 5.7 milhas, na final da 17, o Vitor Juliette. Sim, só um minuto para autorização de pouso, o vento no 60 graus 09 nós e o quem negar no 0 no nós. Só um minuto. Gente, vamos lá. Confirmação de PAT que destina, PAT 5? APM, PAT 5. Salvador, 119.8. Zulu, Victor Juliette, vento no 60 graus 09, nós, autorizado pouso, pista 17. Ok, então na final da 17 de Salvador com trem fixo, o Zulu Victor Juliette. Rosário 2526, cotejamento correto, confirmando que o senhor se encontra no posto de autoridade, não é isso? Rosário 2526, para o pushback, para... reporte pronto para o pushback, acionamento. Rosário 4076. Azul 4076, ataque autorizado via Alfa Juliette para o portão 08. Liga táxi Alfa Juliette para o portão 08, 4076. Mine 6, we are established on ILS runway 10. Channel 6356, report landing gear down locked, the KNH 1019. Continue approach runway 10, KNH 1019er, downwind locked, 6356. Salvador, o Gol 864, pega acionamento, gate 1. Gol 1864, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. O acionamento vai chamar para o táxi, Gol 864. S6356, traffic site, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, 6356, ocean. Zulu, Victor, Juliette, solo aos 1-1, livre próxima direita, uma papa de 5 ao estacionar, lisando frequência boa. For your information, there is some birds on final pass on runway 106356. 106356, roger. Ocean 6356 on the ground at 14, leave by your route, ground watch 1, decimal 1. 121, decimal 16356. Left. Patango Lima Romeo, que informação em curso? Kilo, guarde cópia. Salvador Ground, Ocean Air 6356, Mark 8, Desmaia, Foxtrot. Ocean Air 6356, text approved via Alpha, hold short on taxiway Juliet. My Alpha is authorized, hold short, Juliet 6356. 216, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 160, grau 09, dança. 132196, copiou? Oi, Salvador, 132196, final da 10, baixar travada. 132196, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 160 graus, 099. Livre pouso, pista 10, 132196. Autorizado, táxi para o ponto de espera da pista 10 e a taxiway Índia e Alfa, quando o próprio chame torre 118.95, ajuste 10.19. 19 de Alfa, ponto de espera da 10, 2195, Salvador, 84. Sapatango Lima Romeu Quilo, na escuta do solo. Ponto cópia Lima Romeu Quilo. Tango Lima Romeo Kilo, autorizado, plano de voo visual para Serra November, Índia Charlie, via rota do plano de voo, nível 065, decolada a pista 17, restrito no corredor Axé, até a liberação do controle, Transponder 5160, frequência do controle, Salvador, 119.8. Ah. 1864, autorizado alinhar e manter, pista no zero. E manter na pista 10, 1864. Papatango, Lima, Romeu, Filho, confirme, transponder. Ouro. 121, Ouro, vai livrar na próxima, o 3216. Patango Lima Romeu Filho para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95. Salvador, boa tarde, eu chamei a linha 213 na posição 9 para o espectro acionamento. Posição 6213, aguarde para o push. 6213, aguardando na escuta. Autorizado acionamento para o táxi, chame torre 118 decimal 95. Autorizado acionamento para o táxi, chamatório 1864, autorizado a decolagem de pistola 0, 190 graus, 190 graus. Decolagem da pista 10, voo 864. Vamos limar o meu quilo, prossiga. Dado acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado para o estudante de acionamento, reporta táxi 6203. A 3216, livrou? 3216, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3216. Azul 4144, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Chama táxi, tá tudo em táxi. Posição 3216, poderia confirmar qual a posição prevista? Posição 3216, confirme? Afirmativa, poderia confirmar qual a posição prevista, qual gate? Posição 3216, previsto portão 03. A aeronave setou no reboque nesse momento, sendo portão 03. Mantenha a Juliette. Vai manter a Juliette, o 132, zona meia, se possível, em coordenação, se a nave do colega pudesse deixar antes da Juliette, pra gente dar pra soltar. 153 café lá no saguão, aí depois a gente vai voltar para São Paulo. Solo 62, zona 3, acionado, pronto para o táxi, segundo 49 a bordo, tem 3 horas e 50 de autonomia, alternando com o fim. Acionar 6213, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via pátio 1, taxiway Índia e Alfa, quando pronto chame torre 118 decimal 95, ajuste 10 18, informe que segue como número 2 no táxi, segue Embraer 190 da Azul. Afirmativo, está livre o táxi via pátio Índia e Alfa, ponto de espera vai chamar a torre 1895, número 2, vira 18 com ajuste 6213. Tá antes da Juliette, o TAN 3216. TAN 3216, mantém a posição. Não é manter a posição, 3216. Posição é 6213, é autorização, mantém através do portão 612. E vai estar aqui até através do portão 612, tá, né? 6213. Salvador, boa tarde, a Prosfera 2526, com 6 a bordo, 6 horas e meia de autonomia, viajando Campinas para o táxi. Tá pronto para o táxi, o Rosera? Afirmativo. Autorizando o táxi, reportar a interseção do Patio Autoridades para ingresso na 10. Reportando a interseção. Azul 4144, 3 horas, Galeão, Campinho VOB. 101. Azul 4144, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1018. 18, 1895 na ponte de espera, obrigado. Então 3216, após início do táxi do Embraer 190 da Azul em direção ao ponto de espera, autorizado Juliette para o portão 03. Autorizando Juliette para o 03, atento com o táxi do Azul, 132, no meio, grato. Você não é 6213, após ingresso do Airbus 320 da TAM no portão 03, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10. Afirmativo, observando a aeronave da TAM ingressando após a passagem, prossegue táxi para o ponto de espera da 10062, número 3. Você tem condições de alinhar a partir de interseção? Por 02526, mantém a posição no pátio de autoridades. Corre, boa tarde, 4144, ponto de espera da 10, pronto. 1144, reporta correção, mantenha a ponto de espera. Mantenha a ponto de espera, 1444. Tá estabilizado em LS, passaria 230, baixado travado, visual. Frente, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 109, passaria 230. Livre pouso. Salvador, bom dia, China 630, final ILS, número 2. Gente, China 630, continua a aproximação, aguarda a pista livre, número 2. Quem negar, 1018, reporta baixa de trabalho. Ok, 1018. Fera 2230, solo 29 aqui pra direita, chama solo no 21 decima 1. 29 1, bom dia. 1-2-1-1. 1-2-1-1. Passarelo 2230, autorizado táxi Alfa Juliette para a remota 12. Alfa Juliette, remota 3. Azul 2740, confirma? Afirmo, na escuta. Azul 2740, informação que ele em curso. Guarde cópia. Tem aquilo aguardando a cópia. Tráfego Salvador, boa tarde, o voo 2067. Temos uma informação Kilo para autorização de tráfego. Voo 2067, Kilo, confere. Aguarde cópia número 2. Fazendo cópia, voo 2067. Azul 2740, pronto, pode. Afirmo, prossiga. Azul 2740, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 190, saída Conde, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5402, frequência do controle, Salvador, 119.8. Autorizado nível 190 pela Golf 677, decolando na pista no zero, curva à esquerda após a decolagem, cumprindo perfil de saída Conde. Transponder 5402 e o controle 199.8, azul 2740. Azul 2740, o cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportará. Gol 2067, pronto, cópia. Prossiga. Gol 2067, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, Yeah, up Zulu 10, Taubaté, nível 360, saída da El, lê da transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva, à direita, transponder 5175, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Zero para a Serra Bravo, Golf Museu, Diego Zulu 10, nível 360, Diego Zulu 10, Taubaté. 360, Cera da El, Lisa Mostra, decola da pista 10, primeira curva de direita, cena 17, controle Salvador, 198, Golf 06. Gol 2067, cotejamento correto, resposta pronto para o pushback e acionamento. Reportar o gol 2067. Na 6360, livrou. Posicioné 6330, autorizado Alfa Juliette para portão 11. Salvador, é o passando do Luiz Juliette. Alfa Juliette, posição 11, na 6360. Tango Zulu Vitor Juliette, prossiga. Opa, Tango Zulu Vitor Juliette, confirme, pista que decola, empate que se encontra. Decola da 17, Zulu Vitor Juliette. Feito, Papa Tango Zulu Vitor Juliette, guarde cópia. Solo 33, liga a próxima direita, chama solo no 21, no decimal 1. 21, 3804. Então, 3804. Autorizado, táxi de Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 06, 3304. Tango Lima Romeo Kilo, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 160 graus, 099. Somente no meu pé, conforme pago na cópia. Mantém a fonte de espera, Xené. Mantém. Força aérea 2526, autorizado a alinhar e manter. Pista no zero. Azul 4144, decola 235, controle em 119 decimal 8, por favor. Controle 119 decimal 8, azul 4144, por favor. Papa Tango Lima Romeu Kilo, decola 236, agora somente transferência de comunicações. 119 decimal 8, Lima Romeu Kilo. O Vitor Juliette, autorizado, Serra November, Juliette Delta. E a rota do plano de voo. Decola da pista 17, restrito 1.000 pés, corredor Axé. Transponder 5152, frequência do controle 119, décima 8. Tango Zulu Vitor Juliette, confirme PLB, cotejamento correto, confirme PLB. Papa Tango Zulu Vitor Juliette, para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95. Salvo Salvador, 2067, no 10 para pushback acionamento. Salvador, copia o Gol 2067. Gol 2067, confirme. É no... nós estamos 1-0 para pushback estacionamento, no 10. Gol 2067, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, puxa, estacionamento, chamada para o táxi, 2067. Zulu Victor Juliette, é o número 2 para táxi no pátio 5. Aguarda para o início do táxi até papá. Será 2526, decolada aos 38, 119.8, frequência controle. Salvador, Coronel, boa tarde, rumba 2-0 estabilizado, Ciro Alfa, passando o externo. Gente, rumba 2-0, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 a 70 graus, 09 nós, avistado. Ciro Alfa, pouso, rumba 2-0 na 1-0. Visual comigo, autorizado ingresso no 7, reporta a cabeceira pronto, Mike Lima Alfa. Firmo, autorizado, táxi. Vai para ingresso, reporta. Chama lá para ingresso, Zulu Victor Juliette. Salvo Salvador, voo 2067. Estamos com 1-7, passo a bordo, 4 horas e 20, de autonomia, entrando no avião, pronto para o mundo. 0180 graus, 099, né? Graças. Taxi aí, Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre, 118, decimal 95, ajuste 1018. E livre táxi. Até o ponto de espera da posição no 0, dia parte 1 no Indy Alpha, na torre 2895, posição no 08, vou ligar o 67. Sendo Salvador, é o azul 2740, está pronto para o pushback e acionamento. Azul 2740, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, azul 2740. Alfa. Solo Salvador, azul 4089. Informação, quilo, autorização para vitória. Vento 190 graus, 099. Aguarde, cópia. Primeiro que eu falo, você é prevista? Ela é prevista da Euleda. Sim, da Euleda, obrigado. No 3 autorizado, ingresso 1-0, reporta a cabeceira pronta. Ok, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0, 62, 1-3. Afirmo. Bomba 2-0, solo aos 4-2, livre à esquerda, hotel, parte militar, estacionando em frequência, boa. Boa. Papa Tango Zulu, Victor e Juliette. Autorizado ingresso no 7, reporta a cabeceira, pronto. Mike Lima, Alfa, Tamparado Solo. Sim, papapá. Mike Lima, Alfa, decolado aos 4-3, controle 198, bom voo. 198, obrigado. K213, livre, decolagem, pista no 0, junto no 60099. Livre decolagem, pista 10, 6213. Salvador, boa tarde, voo 2067, está pronto no ponto de espera da 90. Sim, voo 2067, chamou pronto no ponto de espera? Afirmo. Autorizado, ingresso 90, reporta a cabeceira pronto. Sim, ingresso, reportará pronto, é, voo 2067. Via Upper Zulu 44, nível 340, saída da El Leda, após Vitória, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5420, frequência do controle, Salvador, 1 no 9, 8. Autorizado para a Vitória, nível 340, vem pelo Zulu 44, decola da pista 10, saída da El Leda, após direto Vitória, vem pela direita, transponder 5420, controle 1 no 9, 8. Azul 4089, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Certo, Azul 4089. Azul 2740 está pronto para o táxi com o POV de 67, autonomia 0300, alternando Recife. O 2740, copiado 3 horas de autonomia, alternando Recife, confirme POB. POB 67. Azul 2740, copiado 67, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 1 no 8, 95, ajuste 10, 18. Pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 2, 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajustado 10, 1, 8, azul 2, 7, 4, 0. Ai, vai. Salvador, é... boa tarde, tá? Presidente, nível 3, 0, para... São Paulo, 3605, informação em curso. Quilo? Autoriza. Confirme? São 3605, pronto cópia? Pronto cópia, São 3605. São 3605, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano de voo. Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 16, após conforme rota, nível 360, saída da El, Leda, transição Motiva, escola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5410, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Escola da 10, da El, Leda, Motiva, curva direita após, transição nível 360, aciona 5410. Controle após 19, 8. Era via Zulu 10, Cubá, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, direto Chomod, via Zulu 3, né? Tá, 3605. São 3605, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Quando pronto, irá informar, 3605.